fazendo trabalho de magia, de voodoo, fazendo trabalho para arrumar casamento ou para separar o outro. E Moisés disse, não, nada disso. Proibido. E proibiu, fez corretamente. Mas ele mesmo tinha um conselho de 70 anciões que profetizavam, ou seja, que eram médiuns que profetizavam no tabernáculo. E lá no livro de Números nós vamos ver, José, filho de Num, chega para Moisés e diz, Senhor, repreende a Eldá e a Medá, eram dois anciões, porque eles estão profetizando no campo, fora do tabernáculo, o que era proibido. Só podiam profetizar ali na reunião privativa, mediúnica. Né? E aí o que é que ele diz? Quisera eu que todo Israel profetizasse como eles, mostrando que a mediunidade usada santamente é algo que podemos utilizar, sim. O próprio Cristo, se conversar com os espíritos fosse errado, não teria feito. Ele fez em várias oportunidades. E fez mais. No momento do encontro da transfiguração no Monte Tabor, Jesus resplandece em luz, o seu rosto brilha como o sol, as suas vestes ficam alvinitentes. E ele conversa com os espíritos. Quem? Com Elias e com o espírito de quem mais? De Moisés, que foi quem proibiu lá no Deuteronômio. O próprio Moisés vem conversar com Jesus. Se fosse errado, Moisés teria vindo? Não. Se fosse errado, Jesus teria dado exemplo de uma coisa equivocada? Jamais. Então, do mesmo modo que a gente pode usar uma faca para salvar uma vida ou para cometer um assassinato, nós podemos nos utilizar da mediunidade para ajudar e socorrer encarnados e muitos irmãos desencarnados, parentes nossos, amigos, inimigos que vão se tornar companheiros, leais, defensores nossos. É uma sementeira de bênçãos que vamos colher, muitas rosas, muitas flores. E como é necessário, meus amigos, como nesse período tão difícil, com tanta depressão, com tantas pessoas buscando suicídio, com tantas pessoas com um lar dilacerado, com o coração partido, pessoas com problema do alcoolismo, do uso de drogas, das depressões, doenças físicas mesmo, obsessores provocando doenças no organismo das pessoas. E nós poderíamos estar auxiliando aos encarnados e a eles também para que não se comprometam mais diante das leis de Deus e possam ser socorridos, serem levados para regiões felizes no mundo espiritual, reencontrarem suas famílias, que às vezes há décadas, há séculos, nunca mais as viram, porque estão presos no monoideísmo, na ideia fixa da vingança, do mal. Então a mediunidade é uma bênção que o Espiritismo vem nos esclarecer. Vem nos trazer a ferramenta, o estudo. Allan Kardec dedicou 14 anos de sua vida para codificar aqueles ensinos, organizar, sistematizar. Desde o momento que conheceu até o final da sua vida, trabalhou para Jesus. E todos nós podemos fazer isso também. Um pouquinho que seja, uma vez por semana. Vem aqui na Casa Espírita para o estudo da mediunidade, para o estudo do Livro dos Espíritos, para o trabalho assistencial. A gente tem essa condição, esse conhecimento, esse tesouro que está em nossas mãos. Porque conta-se que Eurípides Barçanuf, um dos maiores médiuns que o Brasil já conheceu, numa noite ele é levado em espírito para uma região celeste, percebe o seu espírito elevar-se para as alturas e naquele instante ele percebe uma figura resplandecente. Percebe que é o próprio Cristo e naquele instante vê os seus pés presos como que chumbados ao solo. E ele vê que o Cristo está chorando. E ele pergunta, Senhor, por que choras?